Você está ouvindo o Nerdcast. Nerdcast. No Jovem Nerd. From my heart and from my hand, why don't people understand my intention? Landa, landa, landa, nerds! Aqui é o Luciano Antônio, Jovem Nerd, e eu já dirigi um filme trash sacaneando mulher na Tamir. Nossa. Caralho, que isso? Aqui é o Guga. Cara, o que está acontecendo com a minissérie Heroes? Pelo amor de Deus! Que pariu! Está acontecendo, né? Toda hora entra aquele bichinho, né? Aqui é o Tucano e eu simplesmente odeio o Air Bud. Hein? É Bud o cachorro, né, aquele, cara? É, o labrador da Disney que joga futebol americano, beisebol, basquete, vôlei de praia, cricket. Aqui é Azaghal e certamente alguém já me viu como um diabo entre dois caminhões. Excelente! Muito bom! Vamos hoje, Azaghal, nostalgia em alta. Sim, sim, vamos falar de filmes, os clássicos da Sessão da Tarde. Sim, mas calma aí, são muitos clássicos. Seria um Nerdcast de 5 horas. Né? Não dá pra fazer todos os clássicos da Sessão da Tarde, é uma era isso. Então hoje nós estamos focando em comédia. As comédias, né? Exato. E mesmo assim vai faltar. Sempre falta, né, cara? Então vamos lá, as comédias da Sessão da Tarde, muita nostalgia depois dos e-mails. Canelada. Canelada. Muito bem, Azaghal, vamos para mais uma leitura de mesa e caneladas do Nerdcast! Vamos lá. Eu devia gravar isso já e tocar sem. A gente podia usar o padrão, né? Qual tem muita gente. É, fazer isso de padrão. Padrão, né? Você fala animadinho, eu falo, vamos lá. Né? Então, tá ótimo. Azaghal, primeira novidade. Ah. É a grande queima de estoque na Nerd Store! Unbelievable! É isso aí, meu filho. Estamos limpando as prateleiras para as novidades que vêm por aí. Exatamente. Batrão ficou maluco. Não é aquelas propagandas que tem gringas? Era antigo, hoje em dia não tem mais, eu acho. O cara dá porrada na impressora, quebra o vidro do carro. Cara, descontos absurdos, Azaghal, absurdos. São descontos de até 50%. Cara, olha só. Você sabe que isso é um golpe foda das lojas, né? Quando você fala até 50%, exato. É que tem uma parada com 50%. É assim, você entra numa loja qualquer aí pra, exato, procurar, não tem, a parada já acabou em um segundo. Nós somos tão fodas que nós colocamos dois produtos, olha, com 50%. Aí a gente pode falar até 50%. Mas tem descontos de 40%. Ótimo, ótimo. Tem descontos. Mega descontos, né? Por exemplo, o Conan. Se eu quiser comprar o Conan agora. Sim, agora. Eu economizo R$43,50. Que pariu, né, cara? O que aconteceu? Você tá maluco, Azaghal? Eu tô maluco porque o meu Conan já tá separado aqui há muito tempo. É isso mesmo, vamos limpar essas prateleiras, renovar o estoque para o Natal. Exato. E a outra novidade da Nerd Store, que para dar um gostinho e deixar todo mundo curioso, é que estão vindo aí mais duas camisas, duas novidades. Meu Deus! Sim, rapaziada. A cabeça de vocês vai explodir. As camisas estão fodas, cara. Teremos reposições, certo? Sim, duas reposições. Duas reposições. Zumbi e a Nerd Classic. Isso. E mais duas novidades que nós informamos assim que estiverem prontas. Exatamente. Enquanto isso, corra na nerdstore.com.br, compre hoje, porque eu não sei até quanto vai durar esses estoques. Tá voando. O seu Kratos já foi pro caralho. Não, cara. Tinha um último Kratos, cara, que era o meu. É limpa, limpa da prateleira, cara. Já não tem eu mais. Eu já passei até um aspirador nessa prateleira do Kratos agora. Muito bem, acesse lá nerdstore.com.br agora. Outra coisa importante, devemos ressaltar, última semana do Prêmio Podcast, votação. Isso, não é a última semana do prêmio, ele vai continuar, mas a votação acaba no dia 31 desse mês, se esse mês tiver 31 dias. Claro, eu não sei se eu não contei nos nós dos dezembro dedos. Dezembro tem 31. Você vai contando? 31, 30, 31, 30. Isso. O que eu quero falar é o seguinte, agora que é a última semana, que acaba no dia 31... Tem que ser, meu irmão, aquela, o massacre. Sabe, Rambo 4? Quando os guerrilheiros estavam ali tentando se salvar e o Rambo vem e faz a diferença. Exatamente. Cara, a votação agora é Rambo 4, meu irmão. Rambo 4. É pra dar aquele sprint na frente. Já tá na frente. Agora é pra pular longe. Fala com um amigo, com a namorada. Faz as pazes com aquele babaca que te corneou, minha filha. faz a galera votar. Mas acredito, Azaghal, eu acredito que tem gente que até hoje não votou. Tem, sempre como tem um pode? Idiota. Vai lá, meu filho, vota, é só clicar, sim, eu quero votar. Também, prêmio da revista Info, Jovem Nerd como melhor blog de 2008. Sim, vamos falar rapidinho, que chega desse jabá pra Info. Até o final do mês, você pode comprar a revista e mandar a cartela com a votação dos melhores de 2008. Tá lá o Jovem Nerd, vote, mande pelo correio, não precisa pagar nada. E de qualquer forma, nós estamos um dos três melhores blogs de 2008. Tá bom, tá. Isso já é coisa pra caralho. Tá de volta. Né? Não tá... Tem que esmagar, né? Não, o importante é esmagar, né? A gente faz o discurso de tá bom se a gente perder, né? Exato. Recados. O Vitor FLK, Zagal, ficou tão empolgado com o nosso último Nerdcast de contos de bebedeira. Do seu, né? Porque eu não participei. Ah, é. É verdade. Eu, Antônio, Abutre e Ivan. E ele fez um desenho de Ivan com o palhaço. Ah, que eu dando vi, joias, foi muito bom, né? Foi muito bom. E o desenho ficou ótimo. Então você clique aí no post, no jovemnerd.com.br, no post desse Nerdcast, tem o desenho do Vitor. Muito obrigado, ficou muito maneiro. O Ivan mandou um abraço e disse que adorou. Pra finalizar essa parte de recados, para não ficar chato, nós vamos fazer uma brincadeirinha. Ah, uma brincadeirinha? Sabe o Kazé, Jovem Nerd, da MTV? O Kazé é aquele careca. Teleguiado. Ele saiu da MTV e voltou, né? Sim, ele ligava para as pessoas na hora do jornal. Isso, né? Interessante. Eu adorava. Mas então, ele é um rei da internet, mídia social. Ah. Tem uma série... É um amigo da internet, ele é amigo, sabe? Tá... Ah, essa galera, né? É. A galera que conquistou turminha que tá tendo a minha internet. E aí ele fez um site que é uma espécie de mini blog de áudio. Ah, olha só. Chama Gengibre. Sim. Você faz uma conta e tal, cadastra um número seu, é interessante. E aí você liga pra lá e deixa recados à vontade. E o interessante é que tem vários telefones pelo Brasil. Tem São Paulo, Rio, Curitiba, whatever, até lá no site. Um monte, cara. Uma cacetada. Pra você fazer ligações locais. Ah, você pode ligar e também gravar. É isso. É dessa forma que funciona. Ah, você não pode gravar pela internet? Não. É pra você ligar e... Você tá esperando alguém por algum motivo e o cara não foi. Tu pega e liga pro número do Gengibre que você já tem na sua memória e fala assim... Ah, cremildinho é foda, me deixou esperando. Ah, então. Ou então você tá na estrada e fala, ah, acabei de pagar o pedágio. Sei lá, sabe? É, interessante. Um Twitter, né? De áudio. Um Twitter de áudio. Né? É interessante a parada. Só que eu tava conversando com o Inagaki e eu falei assim, cara, a questão desse tipo de serviço é se ele aguenta o rojão. Porque áudio é um negócio pesado. O Twitter tem de texto e tá indo pro caralho. Volta e meia baleia. Exato. Não? Baleia. Então a gente resolveu, de sacanagem, testar o Gengibre e ver se a gente derruba ele. Ah, vamos. Então excelente. Nós vamos deixar um recadinho no Gengibre. Isso. De voz. Vamos. O recado é interessante pra quem gosta de nos encontrar pessoalmente, isso. Porque nós estaremos em alguma cidade do Brasil numa certa data e nós vamos contar isso só de sacanagem com vocês no Gengibre. Excelente. Então escutem e vão ver se o Gengibre aguenta. Tem aí no próprio post, você, é que nem o YouTube, você pode botar o áudio no seu blog e tal, além de ouvir na página. Você pode seguir, é maneira a parada. Uhum. Você pode seguir o cara no o RSS do Gengibre pra ver o que ele tá falando. Ah, então é tipo um Twitter mesmo. Sim, sim, a parada é bem feita, cara. E o filho da p*** conseguiu fazer maior propaganda de graça do Gengibre. Conseguiu, mas a gente vai tirar ele do ar, tá de sacanagem. Então vamos sair o que a gente falou do Gengibre depois. Ai, não aqui, mas depois. Primeiro e-mail, Luiz Freitas, 37 anos, Sorocaba. Excelente Nerdcast com Abutre, Ivan e Antônio. Me fez lembrar minhas próprias histórias de bebedeira. Me chamou a atenção na leitura de e-mails o comentário de Azaghal sobre o nome do ouvinte, o Lourenço. Lembra do Lourenço? Mesmo sobre o próprio nome de Azaghal, Dave, que é uma maravilha, né? Muitos traumas. Olha, sinceramente, vocês não têm ideia do que a criatividade humana e a falta do bom senso de um escrivão do cartório podem fazer. Em 10 anos de atendimento em pronto-socorro, já vi de tudo. Me lembro de uns 3 MacGyvers. Caraca. Chuck Norris. Tom Cruise, tudo junto mesmo, né? E alguns até legais. Atendi um dia um Kal-El. Olha só. Agora o pior mesmo. Décio Pinto da Silva. Cara, isso é muito escroto. Eu gritando na portaria do PS. Décio Pinto, Décio Pinto. Alguns começaram a rir e o coitado entra todo cabisbaixo, coitado do Décio. Cara, mas isso, nesse caso, esse cara tá dando mole. Ele, o Décio Pinto, se estiver ouvindo a gente, que tem muita gente ouvindo, você pode mudar de nome, cara. É. Ariroca, filha da Baby Consuelo, barra Baby do Brasil, ela mudou de nome. E mesmo assim, ela não consegue se livrar, né? Não, mas... Porque, qual é o nome dela agora? Ariroca. Não. Agora, pô. Sei lá, cara. Então, quando aparece o nome dela, fulana da Silva, escrevem do lado sempre, ex-Niroca. É uma sacanagem isso, cara. Karina Reinbold, bêbada, 30 anos, geógrafa. Olha só, isso é uma profissão importante. É verdade. Não, geógrafa. Alemanha, a 8 horas sóbria. Ah, olha aí, então deve ser Karina Reinbold. Sim, deve ter um sotaque. Tu estudou na escola suíça, tu sabe fazer sotaque. Eu estudei em escola de padre. Percebe-se. Sensacional, diz ela, o último Nerdcast. Me identifiquei com o tema. Me reconheci em algumas das histórias, me envergonhei, mas dei muita risada. Olha a mulherada aí, rapaz. Ah, meu irmão, hoje em dia é isso aí, cara. Na Alemanha, Bia Festa? Contribuição pessoal. A sensação de que fez merda, eu chamo, ela chama, de ressaca moral. Oh. Excelente. Uhum. E muitas vezes ela é pior do que a sensação de querer morrer da ressaca física. Outra contribuição dela é que ela mandou um texto do Veríssimo, Luiz Fernando Veríssimo. Que é um gênio. Sim, muito bom. Sobre a ressaca. Então a gente vai ler aqui só os trechos interessantes, né? Senão... Olha só essas do Veríssimo, cara. A ressaca era a prova de que a retribuição divina existe. Que nenhum prazer ficará sem castigo. Não sei o que o Cuba Libre fez com o meu organismo, mas até hoje, quando vejo uma garrafa de rum, os dedos do meu pé encolhem. Cara, isso é sensacional. Muito bom, cara. Como descrever? Como escrever bem esse filho da mãe, cara? Ana Virginia Reinbold. Ué. Aí, Jovem Nerd, como tu tá assim? Caindo no velho truque do Reinbold? Ou elas são irmãs, porque uma tem 30 e outra 27? 27 anos, engenheira civil, Curitiba. Olha, seriam só. Seriam irmãs? Uma em Curitiba e outra na Alemanha. E outra na Alemanha? Uma é geógrafa e outra engenheira civil. Peraí, não, calma aí. Você imagina uma mulher engenheira civil? Cara... Existe isso? Existe mulher que dirige caminhão, meu irmão. Como é que deve ser uma mulher engenheira civil? Não sei. Ela deve ter se formado sozinha, com certeza. Ah, não. Isso certamente, né? Pode ter sido paraíso ou inferno pra ela, vai saber. Se uma mulher engenheira civil chegasse na sua obra... Na minha obra? Isso. Sei lá, cara. Não sei não? Como é seria. Você se sentiria seguro das estruturas da sua casa? Cara... Na verdade, quem faz tudo é o chefe de obra, né? Você sabe. Engenheiro civil só assina. Eu ia mandar engrossar tudo, sabe? Uhum. Ela ia entregar o projeto e tal, e ia falar, engrossa um pouco mais aí a viga, engrossa mais a coluna. Pra dar uma margem. Ai, tá bom, próximo e-mail. Whatever, que passou por cima do engenheiro civil? Ela tá falando a mesma coisa que a outra lá, ressaca moral, tararau. Caraca, uma tentando roubar a história da outra, tá vendo, cara? Aí, vocês se entendam, família Tenenbaum aí. Raibol. Paulo Seff, 23 anos, Curitiba. Tá demais, né? Curitiba. Só Curitiba e Alemanha. Ele diz que tá mandando os e-mails por causa da canelada do Ivan. Sobre o Black Russian. Que o Ivan falou... Eu corrigi ele na hora. O cara tá só querendo fazer show-off aqui. Essa que é a verdade. É, você já tinha corrigido. Porque, era... né, cara? É brincadeira. Não é feito com uísque, sim com vodka, certo? Exato. Uhum. Black... Vodka e licor de café. Certo. Aí ele diz que apesar de o nome ser Black Russian, ele não foi criado na Rússia, muito menos na Guerra Fria, como aquele maluco falou. É porque o default é Rússia Guerra Fria. Claro, né, cara? Ele foi criado na Bélgica em 1950 por Gustav Tops, o Gus, barman do Hotel Metrópole em Bruxelas, que dava de presente de despedida a clientes especiais um lenço de seda no qual estava estampado seu perfil e as suas principais receitas. Caraca, isso é um barman, né, porra, cara? Excêntrico. Lenços de seda com a cara dele estampada. Aí no final ele levava todo mundo pro porão e cortava em pedaço. Caso interesse, segue a receita do Black Russian. Interessante, né? A pessoa ficou curiosa. Manda ver. 3 doses de vodka. Você tem que ter o dosador ou tomar no olhômetro mesmo. Uh-huh. 1 dose de carrula e gelo, né? Gelo à vontade. Gelo, 3 pedrinhas, e, né? 2, 3 pedrinhas. Mas aí tem que dar aquela batida. Não, né? não bate não? Não. Não bate? Só mistura. Não bate. Uma merda. Ele tá falando pra botar na coqueteleira? Não. Esse cara tá maluco. Derramar por cima das 3 doses de vodka. De... Agitar, coar e servir. Aí, ó. Agitar. Coar? Coar o quê? qual é o gelo? Não, não. O cara não sabe o que tá falando. Não, eu já bebi muito Black Russian tá e bom, é bom on the rocks. Ah, então tá bom. E aí eu botei aqui outro e-mail que você havia ignorado, do Carlos, de 20 anos, que é designer de São Paulo. Ó. Oh, é. E ele fala sobre o B-52, que é a base do drink do inferno. Ah, é? Sim, sim. Eu contei aquela história. Eu, na verdade, quando eu falo eu, Antônio, tá, gente? O B-52 é tradicionalmente servido num copo de shot, que é aquele copinho pequeno que a gente usa pra guardar clips. Tem um monte aqui. Uhum. Aí ele diz que preparou o drink do inferno numa festa, que além de designer, ele é barman curioso. Uhum. E deu pra um amigo. O cara que bebeu, ele disse, teve a mesma reação vivenciada pelo Antônio. Aí ele diz aqui, ó, sem brincadeira, meus caros, nunca vi ficar bêbado tão rápido. Ah, tá, o do Axl Rose. É, tá. Excelente. André Luiz, 23 anos, designer gráfico. Olha aí, mais um. Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Tem uma história de bêbado, mas não minha, nem de um amigo, mas sim de um integrante do Jovem Nerd. What? Mas como o Nerdcast foi todo com codinomes, não irei mencionar o nome dessa pessoa. Fica até mais legal tentar descobrir quem foi. Semestre passado, estava numa chopada da minha faculdade, quando um amigo meu me apresenta. Aê, André, esse aqui é o do Jovem Nerd. Sério, ele não falou, ele botou um monte de asterisco aqui. Certo. Fiquei na hora admirado em conhecer alguém que eu sempre ouvia, mas logo estávamos bebendo e falando merda. Horas depois, perto do fim da festa, passa o meu amigo segurando o nerd, pois esse estava passando mal. Como meu amigo estava cuidando da organização, não podia ficar tomando conta, pediu pra que eu ajudasse. Atendi prontamente, sentei o nerd num canto e falei pra esperar que eu ia pegar algo pra ele tomar. Caraca, cara, quem é essa? Eu acho que eu sei quem é. Saí e fui ao bar, peguei uma guaravita ou qualquer porra assim, sem álcool, e voltei, essas lendas, né? É. Quando chego, cadê o nerd? Óbvio que tinha sumido, como todo bom bêbado em festa. Rodei muito atrás dele e finalmente encontro no banheiro com mais uma galera conversando sobre quadrinhos. Ah, já sei quem é, já tenho certeza. Ah, que maluco. A festa acabou logo depois, mas antes disso já estava bem entregue nas mãos dos amigos e não do palhaço. Ai, meu Deus, cara. Quem será que era, Jovem? Quem será, né? Carlos Bom? Carlos Bom. Vamos lá. Antes de mais nada, eu quero avisar que não é necessariamente só Sessão da Tarde. Assim, né? Não é porque, não, mas esse filme era da Sessão Coruja, era o que interessa... do Cine das 10, Sessão Meia-Noite. É. Ah, whatever, né, o que interessa, cara? É que Sessão da Tarde é um espírito, né, cara? De exato, filme, exato. Né? É uma época. Uma época, exato. Né? Define uma era. Cinema em casa, por exemplo, é completamente dentro desses padrões. Claro, né? Claro, claro. Vamos incluir o cinema em casa. Mas então, nós temos filmes aqui, Azaghal, divididos por categorias. Temos comédias adolescentes, comédias de férias. Caraca, essa é foda. Essa era do SBT, cara. Ó, oh, é demais. SBT adorava alguma coisa em Palm Springs. Ah, cara, eu lembro de um filme com o Tim Robbins. Ele fez um filme desses de Palm Springs, alguma coisa em Palm Springs. Sei. Você tem isso na cabeça? Eu tenho certeza que não deve ser isso. Cadê? Comédia. Você botou na tua cabeça alguma coisa em Palm Springs. Só, a questão da história é a seguinte. Esse filme contava a história de três caras que iam pra Palm Springs ou qualquer lugar. Tipo, ou Fort Lauderdale. Ou isso. Eram dois caras descolados, que era o Tim Robbins e outro cara, e um nerd, que eles levaram com eles porque o pai do nerd subornou eles e falou, ah, se vocês forem amigos do meu filho, eu vou dar uma jacuzzi pra vocês botarem na fraternidade. Ah, tá, eles eram malandrões. Eles eram malandrilços. E fizeram de amigos o do nerd. O nome do Tim Robbins no filme era Mãe. Mãe? É um apelido, né? Todo mundo chamava ele de Mãe, porque ele era uma mãe pra todo mundo. Aí aquela coisa de sempre, nudez, sabe, direto e tal. Mas a parada é que o filme passou tantas vezes repetidas no SBT, mas assim, muitas mesmo, cara. Muitas, assim, de repetir todo final de semana. Que eles, dado o momento, mudaram o nome do filme. Mudaram? Eles continuaram passando esse filme, que dava um embope absurdo, só que passaram a chamar, sei lá, Verão em Fort Lauderdale. Eu sei qual é esse filme. Esse filme não é aquele Quando a Turma Sai de Férias? Peraí, quando existe... a Turma Sai de Férias, esse mesmo. Caralho! Ou Férias em Palm Springs. Existia muito desses filmes de férias de hotel, com peitos de fora. Eu lembro que eu via a chamada desses filmes de férias em hotel e, de repente, tá, apareceu a mulher com os peitões gigantes de fora. Ah, isso é, era essa... algo inadmissível na televisão. Sim. Nunca ninguém tinha visto algo parecido. Dois peitos de fora, assim, na TV aberta. E aí, foi um hipnotismo total, cara. Eu tenho que ver esse filme. Não, mas você acha que esse filme repetia tanto na TV por causa de quê, cara? Era um evento tão grande quanto o Senhor dos Anéis. A estreia, né? O filme que você ficava esperando a noite inteira pra ver. É, todos esses filmes, né? Porkins, né? Tudo isso explorava essa questão, né, da nudez, né, cara? E era maneiro, né, cara? Porque a gente não tinha internet. Não tinha, pô! Internet, meu filho. Então você tinha que dar seu jeito de alguma forma. Exatamente. Azaghal, entrei aqui no IMDB. O nome do filme é Fraternity Vacation. É. Adivinha pra onde eles vão? Palm Springs, cara. Não é na cabeça dele, não. Eu sabia. Mudou no SBT. Chamava Quando a Turma Sai de Férias. É. E aí o maluco do Silvio Santos, depois de exibir o filme 150 vezes, ele passou a chamar o filme de Férias em Palm Springs, cara. Eu tenho certeza disso, velho. Um mega clássico, Chevy Chase. Férias Frustradas, né, cara? Férias Frustradas 1. É demais. É inacreditável. É inacreditável. Cara. É um filme que você... É um filmaço, cara. É um filmaço flato demais. Eu não consigo ver esse tipo de filme quando tem, assim, uma família muito repugnante. Que eu fico com raiva da família, tá ligado? É sempre a filha vagabunda, o moleque punheteiro de merda, tá ligado? A mulher horrível e o cara um loser. Não, a mulher dele era bonita, não era? Não, a mulher dele era gata, hein? E tinha nudez, hein, cara? Não tinha. O primeiro filme é que eles vão pro parque de diversões, certo? Dirigindo. Certo. Esse é o melhor. É muito cara, bom, isso é fantástico. Tem de tudo. Tem uma cena que eles estão na estrada e aí passa um carro com as mulheres. Uma loura, uma Ferrari. Ele tá naquela porra dormindo, daquela... menos o Chevy Chase que tá dirigindo. Sim, exato. E aí ele começa a pagar de gatinho pra mulher, sabe? Escabela o cabelo, bota óculos escuros. Aí a mulher começa dá bola pra ele. É, e ele começa a fazer brincadeirinha de ultrapassagem na estrada, não sei que lá, daqui a pouco, cara. Vi um caminhão na contramão. Ele sai da estrada que meio desesperado, cara. Corta a cena, tá ele lavado de suor. E a mulher dele acorda. Uhum. Ele liga o ar-condicionado. Ele é apavorado, cara. Muito bom. Cara. É muito bom. Eles levam a véia lá, que era mãe. Que era tia, né? Tia velha. Né? Ela morre. Puta, que morre. Cara, sensacional. E o cachorro dela mija na comida, cara. Você lembra do cachorro que eles prendem no para-choque? Caraca, puta que horror, cara. Essa mesmo. No final, a porra do parque tá fechado, né? E ele surta. Eu não sei se é no primeiro que acontece isso, mas tem um que tem uns três férias frustradas, né? Eu acho que eles vão pra Europa, cara. O moleque pega uma menina, cara, ela só abre assim a camisa, assim, aparece os peitos, assim, o moleque, que é isso? Cara, era um bar de peitos. Era na Alemanha. Lembro de uma cena que era na Inglaterra, em Londres, com a mão invertida lá. Ele fica uns 2 horas dando volta e falando, olha, ali é o Big Bang, ali é o parlamento. Aí ele vai pegar a rua, não consegue. Aí dá outra volta na praça. Ah, ali é o Big Bang, parlamento. Não, cara, é muito bom, ele fica o dia inteiro nisso. Anoitece, ele tá lá, o pessoal desesperado no carro, ele não consegue sair da rotatória. Cara, eu tenho certeza absoluta que isso é toda a base dos Simpsons, cara. Ah, com certeza. Porque é a família Simpsons, cara. E eles ganham, muito escuta, eles ganham essa viagem pra Europa naqueles game shows americanos, trash. Eles se vestem todos de marmota, sei lá, de frango gigante. Acho que eles se vestem de porco. De porco? Eu acho isso, que é, porco. É, cara, é sensacional, muito bom. Férias de verão, hotel do barulho. Esse férias de verão é o quê? É um genérico de férias, assim, não lembro. Não é aquele do Joe Candy, que tem um que ele, no final ele vai numa regata. Não, férias de verão é o seguinte, é que aquele Mark Hamill... Ele é um professor de educação física. Peraí. Mark Hamill, Luke Skywalker, não, é isso? Não. Curso de verão, isso é curso de verão. Que tem o tio Chainsaw. Do Chainsaw, exatamente. Curso de verão sensacional, cara. Tinha aqueles daquela cabecinha de boneca de pano que ele jogava a cabeça da boneca pro cachorro pegar na praia, não é esse? É esse. Eu sei que tinha 2 freaks que gostaram de filme de terror. É, no Massacre da Serra Elétrica, era um viciado. É, e essa tem a clássica da dublagem nacional. Ah, né? É, que a gente recebeu por e-mail, né, uma época. Que o cara pergunta qual é o nome dele, né? É, pergunta qual é o nome dele e ele fala... em inglês, chainsaw, né? Que é a motosserra, por causa do massacre da Serra Elétrica. Em português, ele falou chainsaw. É o chinês que está só, chainsaw. Mas esse filme é muito bom. E é uma loucura, o professor pega a aluna, né? Pode tudo, né, cara? É foda. É aquela garota que faz o acordo entre o Jim, não era? Era surfistinha bonitinha. Olha só ela mesmo, fez Melrose, o cacete, essas coisas todas. Não saiu dali, né, cara? Não, ficou. Qual que era o do Joe Candy, então? Que ele ia pras férias no... em Palm Springs, e aí tinha até uma vizinha que chegava e falava assim, olha os meus peitos, aí pá, peito pra fora. Aquela fantástica, né? Eu botei silicone, o que que você achou? Tá bonito. Aí, não, encosta, bota a mão, não sei o que, ele fica lá palpando. Tem uma cena que ele vai deitar na praia, e ele dorme, esquece de passar protetor, e acorda um camarão, só pela metade, cara. Cara, isso é muito engraçado. Não, as grandes férias? Não, as grandes férias é com ele, mas é com o Dan Aykroyd também, que é num parque Yellowstone da vida aí. Que tem o urso que é careca, porque falam que deram um tiro, pegou de raspão na cabeça dele e ele ficou careca. Aí depois, no final do filme, dão um tiro no mesmo urso, na bunda dele, ele fica com a bunda careca também. Tem uma cena nesse A Grandes Férias, do bife gigante. Se você comer o bife, o, sei lá, o velho 73, você pode... ninguém paga a conta. Isso aí. Aí o Joe Cage chega assim, quero entupir as minhas artérias, manda. É aquele bifão, sabe qual é que é teus braços fazendo uma volta, um abraço. É, gigante e altão, era tá ligado? De brontossauro. Isso mesmo, de brontossauro. Aí o John Cage chega e come. Tá o cozinheiro e todo mundo em volta, assim, né? O John Cage come, todo mundo lá, assim, aí ele... acabei. Aí o chefe lá, ó, diz assim, o cozinheiro. Não acabou não, ele. Ué, mas aqui só tem nervo e osso. Aponta o dedo assim pro nervo, ele tem que comer, depois de ter comido o bife todo, passando mal, tem que comer os nervos, brother. Um dia a casa cai. Eu não gosto desse filme. Ah, cara. Não gosto? Por quê? Que isso, cara? Não. Eu revi esse filme há pouco tempo, achei fodástico. Venceu fácil a regra dos 15 anos. Ó. Eu não digo que o filme seja um filme ruim, mas, cara, dá tudo tão errado no filme que eu fiquei nervoso. Fiquei nervoso no filme. Eu também, Guga. Cara, nada dá certo. Você começa a ficar frustrado pelo cara. Eu não consigo ver esse filme bem, cara. Cara, é demais, cara. Quando o cara enche a banheira explode, cara. A cena que ele fica preso no tapete, ele tá andando, faz um buraco no chão e ele fica preso. E toca o telefone, acontece tudo, cara. Abre um buraco e ele cai no tapete e fica preso. Ele fica fazendo aviãozinho de dinheiro pra se distrair no final. Maluco já. Até a mulher chegar em casa, né? Ela chega, toca a campainha, ele não abre a porta porque tá preso lá em cima. É muito bom, cara. É muito bom. O Tom Hanks fez uma série desses filminhos de... Ele era o rei. Sessão da Tarde, né? Quero Ser Grande, por exemplo. Que é sensacional. Eu, na verdade, nunca fui muito fã do Quero Ser Grande. Por quê? Eu achava legal. Pô, achei uma... Eu vi um filme com essa idade, achei massa. Caraca, trabalhar numa empresa de brinquedos, morar naqueles lofts todos abertos em Nova York, com fliperama, essas coisas. Sei lá, eu tava tendo uma ideia pro roteiro do filme do Jovem Nerd, cara. O quê? De um garotinho, de uns 8, 9 anos. E aí ele fica grande e pode trabalhar num site e fazer podcast. Tá vendo, rapaz? E parar no meio da tarde pra fazer ficha de RPG, né? A gente pensou hoje. Outro do Tom Hanks sensacional, Sessão da Tarde, é Meu Vizinho é um Terror, ou Meus Vizinhos São um Terror. Esse eu não sei qual é. Não lembra? Não. Desses de subúrbio, parecido com a Casa Cai, né? Aquelas Wisteria Lane lá. E aí se mudam os caras bizarros pra casa ao lado, né? Isso. E toda a vizinhança, o Tom Hanks... E a vizinhança amigos, que morava já era a vizinhança estereótipo total. É, American Proud, sabe? Aquela tinha coisa. Tudo, tinha o reservista. Exato. Tinha o maluco, tinha tudo, né, cara? Tinha o moleque prodígio. Exatamente. E aí eles ficam boladíssimos, né? Que eles acham que os caras são assassinos, bizarros. Ficam tentando espionar a casa do cara e tal. E no final acaba que eles provam que não era nada demais toda aquela bizarrice e depois descobrem que os caras não, realmente eram assassinos. Claro, era plot twist. Um outro cara que era ídolo dessa época era o Michael J. Fox. Pô. Cara, ele já tinha 40 anos e fazia papel de 15. Né? Cara, o cara é o Ferrugem que deu certo. É. Não vamos nem comentar de volta para o futuro, porque isso merece um Nerdcast à parte. Sim, sim, mas tem o segredo do meu sucesso, que eu achava fodástico. O segredo do meu sucesso, muito bom. Eu achava excelente, que é o filme que ele começa como office boy na empresa, mas descobre que tem um escritório de executivo vago, e aí ele passa a fazer os dois cargos, né? Mas aí o que? Ele começa a trabalhar de executivo pra quem? A empresa é do tio dele. Só que o tio quer que ele comece por baixo, aprendendo e tal. E ele já estuda, né? Já é capaz. Ele quer provar que é capaz. Então ele começa a fazer os projetos dele como executivo, só que ele não pode aparecer. Ah, mas tá. Ele, como trabalhava como office boy, distribuía correspondência, ele forjou a carta de apresentação dele, forjou o pedido pra fazer a plaquinha da porta. Ah, que ótimo. E aí ele vai fazendo isso e no meio do caminho a mulher do chefe se apaixona por ele. A tia dele, na verdade. Caraca. E era casado com a tia dele, na verdade tava de olho numa secretária, numa garotinha que ele era afim. Ah. E aí no final tem uma mega festa no casarão e termina com aquela música Oh Yeah e todo mundo trocando de quarto na casa. Oh Yeah do... Essa música toca em todos os filmes da década de 80. Não, né, sério? Tô achando que era só do Ferris Bueller. Bom, bom. Tica, tica. Michael J. Fox também, no Garoto do Futuro, que era o lobisomem. Que nome, né? Sensacional, cara. O filme é maneiro pelo bizarro, né, cara? Eu não tenho coragem de ver novamente. Não dá mais, né? Pois é. Tem um professor, cara, na universidade que eu leciono, que ele é a cara do pai do Michael J. Fox desse filme. Quando vira lobisomem. Ah, porra. Agora, cara, o que eu gostava nesses filmes assim de comédia com adolescentes e tal, era que o cara tinha umas tiradas muito engraçadas, assim, porque eu não tinha coragem de fazer isso no meu colégio, né, cara? Porque o meu sonho era ser um cara daqueles, né? Tipo, o cara chega, por favor, fulano, faça isso. O cara, ah, não sei o quê. O cara, faça isso, eu quebro sua cara. Ele viu? Foi só pedir com a educação. Cara, os caras tinham umas tiradas assim. E eu sempre, em véspera de prova, eu lembrava daquela cena do curso de verão, que o cara estuda pra caralho. Ele acorda de manhã, oi fulano, bom dia. Aí ele quer pedir o ovo, sei lá, ou alguma coisa que tá na mesa no café panqueca, da manhã. Né? Aí ele esquece, né? Aí ele, eu não sei nada, eu não sei nada. Eu não sei nada. Caraca, mas isso foi tema de, sabe, muitas provas na minha vida. Eu lembrava disso. Eu não sei nada, eu não sei nada. Cara, tem uma cena também que aconteceu comigo nesse filme, nesse curso de verão. O quê? O cara no primeiro dia de aula pediu pra ir no banheiro, pegou a chave e voltou só no último dia de aula. Cara. É verdade. Negão gigante, né, cara? Muito bom, cara. Você sabe que eu só entendi essa piada agora? Olha, ele foi, ele não ficou no banheiro, ele foi embora. Tô falando sério, porque eu vi era moleque, eu falei, o cara dormiu no banheiro, né? Coitado, cara? Né? Coitado. Eu sei que era uma escola de trânsito pra aqueles piores motoristas da cidade. Ai, sim, cara. É, o cara fazia a merda, ele tinha que ir pra escola de trânsito. É, exatamente. A carteira era caçada e aí ele tinha que fazer esse curso. Era obrigatório. Isso. Ou senão o cara nunca mais ia dirigir na vida, uma parada dessa. Cara, era muito engraçado, cara. Tem sempre o louco por Sexta-feira 13, né? Que tinha também. É, foda. O cara freak, né? Que gosta dos filmes de terror sangrentos, né? O malandrinho, né? Que é meio galã. Né, que fica com a menininha no final. Tem sempre essa galerinha. Mas, cara, era muito engraçado porque, no final, o cara era um policial que foi rebaixado, que foi colocado como professor pra dar aula pra esses caras e ele queria reprovar a turma. Uhum. Aí os caras foram lá e ele tava de conchavo com a mulher, que eu não me lembro agora. Eu acho que era a organizadora do curso. E aí, cara, ele tava transando com essa mulher num quarto que eles tinham um caso. Aí eles mandam uma velhinha cega, cara, pra pegar as chaves de algum lugar que tinha alguma prova, alguma coisa que eles precisavam, cara. A velha, ela não enxerga porra nenhuma, então ela entra no quarto pra pegar a chave ou alguma coisa, ela cai no meio da transa deles, cara, e fica assim, sabe, tipo perdida, com os braços pra cima. Cara, o filme é muito maneiro, cara. Caraca. O filme é muito maneiro. Aí no final é todo mundo correndo, é uma correria do caralho, todo mundo correndo, os caras descobrem, né, que eles pegaram lá o que eles foram pegar. Aí é aquela perseguição, todo mundo na rua correndo aí, eles se metem lá numa parada lá, nos carros alegóricos. Aí entram num carro, cara. Eles fazem uma curva e tem uma galera fantasiada. Tem a cena de um cara vestido de pato, cara, caindo num monte de lata de lixo. Ah, é, lembro. É hoje, cara. Eu fico pra cacete quando eu vejo essa cena. Mas eu queria até saber qual é o nome desse filme. Isso aí eu acho que é Trânsito Muito Louco, cara. Porque era sempre assim, tudo muito louco, né? É, deve ser. Peraí, eu não sei se esse não é o sem licença para dirigir. Não. Esse sem licença para dirigir é outra história. É o que tem aquele cara do café, né? Isso, que não pode derrubar o café. Ele joga a prancheta de avaliação fora e fala assim, ó, o teste é o seguinte, se derrubar esse café, tu tá reprovado. E ele dirige direitinho, mas a irmã dele dirige mal, mas pega um instrutor mó, gente boa, exato, né? Não, essa é a marcha ré, bota a primeira. A garota que era o interesse romântico dele no filme chamava Mercedes. Mercedes. Que é um carro, né? E sabe quem é? Não. É aquela gostosa que fez o Austin Powers 2. Heather Graham, lembra? Caramba! Pra Mercedes. Que no filme ele fica bêbada no porta-luz, no porta-malas do carro, não, né? Puta, pode ser. É a Roller Girl. É a Roller Girl. Do Boogie Nights. É isso. Caraca, cara. Muito esse bom. Esse mundo dá volta. Ah, né, porra. Não, mas ele perde o carro, não perde? Ah, para não, uma blitz, lá, o pai descobre no final. O carro era do avô. Era o Cadillac. É, uma completa. Esse foi maneiro porque no final, né, tudo dando errado pro moleque e a mãe dele vai parir. Isso. E aí a mãe quer que, né, que o garoto tenha alguma chance. Não, ele... Que não seja escrotizado. Que a mãe, na verdade, ela fala pro pai atrás com ela que ela não tá aguentando de dor, mas ela faz isso meio que pro garoto poder dirigir. Não pra faz. Mostrar que sabe. É assim. Eu lembro que rola um... É? Aí, cara, o carro não engrena primeiro. É, tá destruindo o carro. Só engrena a ré e o moleque é que nem um louco de marcha ré, cara. É muito bom, cara. É, sensacional. Pô, como é que as coisas estavam dando errado pra ele, velho? Tava com uma mulher bêbada no porta-malas. Então não tem como dar errado, cara. Comédias adolescentes. Meio que se completam com as comédias de férias, né? Sim, certo? Verdade. Porques, né? É um exemplo que a gente caraca, falou. Porques, cara. Você se caga de rir. Toda mulher gorda, loira, eu apelido de Dona Balbrica. Toda, meu irmão. Toda. Mas sim, se passou na minha frente, Dona Balbrica. Cara, é de se cagar de rir até hoje, cara. Pra quem gosta aí de American Pie, se vê Porques vai descobrir de onde surgiu, né? Porra, American Pie é de... Ah, são garotos. São garotos perto do Porques, cara. Não tem um piuí. Cara, o Porques, a história é eles indo num p***eiro, cara. É fantástico isso, cara. Muito agressivo. É porque Porques é mais explícito, né, cara? É aquela época, anos 80, né, que nego não ligava muito pra isso. Né? Hoje em dia não dá. Não ligava pra nada. Naquela época, nego não ligava pra nada. Eu tava maluco, cara. Não sei qual dos números. Tem um, dois e três, né? Eu acho que é o três, se pá. Que é uma cena, caraca, eu lembro de ter rido tanto, cara. O cara ia dar um susto na galera e se fantasiava de morto-vivo. Ah, é no dois. É no dois? Só que ele fica loucão, doidão. E aí ele sai antes do tempo e sai andando pela estrada. Aí para um carro. É a polícia, é a polícia. Fica olhando e ele fazendo... Ah, eu tô morto. Aí o cara... Você tá maluco? Não, eu tô doidão. É muito bom, esse cara. Filme, eles dão uma zoada que eles dizem que arranjaram uma mulher que gosta de dar pra caralho, que é uma maluca. E que ela mora numa cabana no meio da mata. E aí vão os caras todos do colégio. Piuí, o Bife, todo mundo. Ela, ó, tem que estar todo mundo pelado, preparado. Meu Deus, que escroto, cara. Que historinha desgraçada, né? Aí todo mundo tira a roupa e tal... E aí entra o primeiro cara, que é um dos caras que fez a armação. E daqui a pouco ele sai todo ensanguentado, gritando. E vem um negão gigante, tipo Mr. Echo, atrás. Eu vou matar vocês! Cara, sai todo mundo pelado, correndo. Só que a maioria para no começo, logo porque os caras começam a rir. O Piuí enlouquece e traça uma reta, cara. E depois do cara ver o zumbi, ele vê o Piuí correndo pelado na estrada. Ah, é verdade! Muito bom! Eles voltam e meia ficam pelados, né? E é saco na cara, não tem perdão. Tem um que eles vão pra piscina e as meninas falam assim, ah, primeiro vocês têm que ficar pelados dentro da piscina, jogar a cueca pra cá. Aí os caras, elas pegam a roupa e saem correndo e eles ficam pelados. Ah, que ingenuidade, né, cara? Ingenuidade dos anos 80. Aí eles estão lá dentro da piscina, não pode sair porque tá pelado, ficam com vergonha e tal, não sei o quê. E chega a mãe da menina lá, que tava dando a festa e que fez a armação com eles. Aí o Bife, muito puto, chega e sai na frente da mãe da menina, sai pelado, tá ligado? A mulher começa a gritar, ai meu Deus, isso aqui, aí sai todo mundo pelado na frente da mulher. Muito bom, cara. Tem um filme também desse de adolescentes malucos que chama O Último Americano Virgem. Caraca, pode escrever. Lembra desse filme do Cri-Cri, que eles pegam um Cri-Cri? Cri-Cri é foda. Pô, o Porkins, cara, que eles têm um buraquinho que eles ficam olhando as meninas tomando banho, as meninas descobrem. É o Porkins 1. Aí o cara enfia o... cara, na porra do carro pra sacanear as mulheres. Aí chega pro... Essa é a cena mais clássica do Pork. Ele bota e fica fazendo vozinha infernal. Oi, vem aqui, vem com um beijinho. Aí chega, chega a dona Balbrica, né? Aí chega a dona... E as mulheres, elas estão ali, só botam uma toalhinha e whatever. É. Sabe? Deixa eu olhar. Cara, entra a dona Balbrica, enlouquecida. É, cara, é engraçado. Parte pra cima do... A cena é muito engraçada, porque ela faz uma cara de maníaca. E você escuta ela gritar... E aí lá dentro os caras estão rindo, achando que as garotas estão chegando. Uhum. E daqui a pouco o cara que tá com o p*** piado no tubo, cola na parede. E a cena seguinte é fantástica, porque a dona Balbrica na sala do diretor com dois ou três caras, e ela falando que quer botar todos os alunos de calça riada, porque ela reconhece aquele p*** em qualquer lugar. E aí ficam os outros dois professores de educação física, mas se rachando de rir, e o diretor tentando se segurar. Aí, cara, depois quando ela sai da sala, o diretor fica rindo da cara dela com outro cara. É muito bom, cara, é muito bom. E tem um Porks também, que é muito bom também, que é com o Tom Cruise. Ah, é. E que não é Porks, é Pork. Que filme é esse, cara? Hã? É um filme que eles vão pra Tijuana. O Tom Cruise e os amigos dele lá de Palm Springs vão pra Tijuana. E o nome do filme não tem nada a ver com Porks. E o nome do filme é Pork. De Tom Cruise tem negócio arriscado, né? O clássico. É o clássico também. Aquela ceninha da dança de cueca, óculos escuros e camisa social, né? Exatamente. Todos os filmes, né, praticamente. Todos, todos, né? E ele, os pais viajam, ele transforma a casa num bordel, não é isso? Caraca. É com aquela mulher do A Mão Que Balança o Berço, né? Nossa, é? É. Meu Deus. Rebecca de Mornay. Rebecca de Mornay. Esse filme me deixa meio cabreiro, porque quando eu era pivete, tinha uns 12 anos de idade, anos 80 pesado, né? No Rio, eu liguei para uma Termas. Só de sacanagem, né? Só que o cara que atendeu já devia estar acostumado a moleque ligando, né? Lógico. Falei, ah, eu queria saber quanto é que tá. Aí o cara falou assim, ó, é por faixa de idade, tá? Acima de 30 anos, é R$200. De 20 a 30, R$500. Agora, da tua idade, assim, uns 15 anos, assim, é R$2.000. Teu telefone tá grampeado e eu tô mandando duas aí pra tua casa. Claro, eu desliguei o telefone e fiquei em choque, esperando a minha mãe chegar e encontrar duas 15 anos. Que horror. Meu velho, que isso. Cara, outro filmaço, que não é tanto de adolescente, é o De Volta às Aulas. Um Rodney Dangerfield, aquele coroa que tem os olhos esbugalhados. Que volta pra faculdade com o filho. Ele, o nome dele é Sr. Thornton. Isso, Thornton Mellon. Ele vai fazer salto ornamental. É, porque a história do filme é que ele é um cara milionário, mas que nunca se formou, é um grosseirão. Aham. E aí ele volta pro colégio pra se formar e provar ao mundo que whatever. A primeira cena, estão fazendo uma festa chique na casa dele, ele comendo um sanduíche. Aí a mulher dele, ah, que horror, não sei o quê, você não tem classe. É porque ele pega um pão gigante, uma baguete, sabe? Abre e começa a botar caviar, não sei o que lá. Na passa, mas botou na colherada. Agora, coisas engraçadas desse filme é que o motorista dele... É o Poli, do Rock. Exatamente. É. Nossa. E o motorista dele é o Mafia Guy, mete porrada pra caralho. Não, e o cara é forte pra caralho, né? Quando eu olhei, falei, ué, mas o Poli era tão forte assim, no Rock? Ele amassa um daqueles porta-guardanapos de metal, de bar. Aí o cara tá pagando um sapo pro velho, né? Pro Thornton Mellon. Aí ele fica assim, ah, por quê? Você vai me dar porrada? Ele, eu não, meu motorista. Aí o motorista olha pra câmera assim e amassa o porta-guardanapo pra falar que é fudidão. Agora, pasme. Outra pessoa que estava nesse filme, que era o amigão do. O amigo maluco do filho do Thornton Mellon, Robert Downey Jr. Ah, tá de sacanagem, sério? Meu amigo. Ele usava capacete de moto que tinha um avião encravado, lembra? Aquela mesma anos 80. Era maneiríssimo, porque o cara entra pro colégio, mas ele é um. tá na zoação foda. Então ele contrata cientista da NASA pra fazer trabalho. Bota jacuzzi no quarto da faculdade. A secretária dele pra copiar as aulas, cara. Aí o professor chega, quem é você? Não, eu sou o secretário do fulano. E no final eles querem reprovar o cara e ele estuda pra caralho, consegue passar de ano. Antes disso tem uma festa do que toca o Oingo Boingo. Caralho! Olha, Daniel, fã. Caraca, oi, Gobo. E no final, ele dá o prova do que ele era foda, porque o técnico do colégio, que ele estudou, na verdade, lembra que ele dava um salto mortal quíntuplo. Uhum. Que era, o cara pulava em 5 trampolins diferentes. Ele ia pro lado e pro outro no salto, cara. A cena é muito escrota. O velhote pulando, segurando as pernas abertas, assim, no joelho, girando no ar, cara. É muito escroto. E ele tirou nota 10, né? Porque é maluco. Já morreu, brother? Acho que já, cara. É, morreu em 2004. Ah, pô, é um grande ator. Picardias estudantis. Caraca, esse é agressivo. O Champagne, que ele é um maconheiro? Maconheiro, isso. Você me chamou de quê? Ah, seu cabrão. O quê? Cabrão. Chamou ele de cabrão? Não, falaram que ele matou o cara, porque o cara chamou ele de cabrão. Que isso, não lembro desse. Pô, Picardias Estudantis era foda. Um cara, o loser da história, ele ia pra casa e a irmã dele era a melhor amiga de uma super gostosa. Aí ele se tranca na sala de máquinas da piscina, que tem o motor da piscina, começa a olhar pela janela e tocar uma puta, brother. O bagulho era muito agressivo, brother. Não tinha um que também tinha a galera... Não. Era o Breakfast Club. Clube dos Cinco, com o Emílio Esteves. E a garota Rosa Choque. Ah, essa então. Garota fez todos os filmes. Não vamos citar, né? Eles ficavam todos de detenção, né? É, eles todos ficaram de castigo. Tinha o Emílio Esteves, que era o cara, né? O esportista. Malandrista. O malandrista esportista. É. Tinha aquele lourinho do Mulher Nota Mil. Oh, verdade. Era o CDF. Era o nerd. É, o nerd CDF. Tinha um outro cara moreno, que era o Valentão. Uh-huh. Molly Ringwald. Eu conheço ela como garota de Rosa Choque. Ela fez milhares aquela ruivinha. Né? Milhares de filmes dos anos 80. Quem que era? A Patricinha. Sim. Tinha lá a problemática traumatizada pela vida. Primeira vez que eu assisti esse filme, eu tava voltando da Night. Em estado etílico alterado. Antônio. E aí... E aí eu liguei a televisão e tava passando, cara. E eu curei o porre vendo essa parada. Que o filme é muito bom, cara. É boa, é boa. É aquele filme que mostra que, na verdade, somos todos iguais. Ai, sabe? Que bonito. Que todo mundo diferente, de grupos étnicos diferentes no colégio. Grupos étnicos escolares. Exatamente. Mas que lá acabam todos se entendendo, ficando amigos e depois nunca mais vamos se falar. Claro. É óbvio. Tinha outro de escola, que era aquele Academia de Gênios. Vocês lembram? O Val Kilmer, que ele usava umas antenas na cabeça. Era uma escola que é só pra gênio, tá ligado? Aí no final tem, sei lá, um professor que quer expulsar o Val Kilmer e tal. Ele era um professor mau caráter, que ele coloca os estudantes que são gênios pra fazerem projetos, pra ele ganhar dinheiro com os projetos, pra ele vender pros militares. É muito sinistro, cara. Muito maneiro. Aí ele pressiona os caras, vocês têm que me até semana que vem apresentarem um projeto genial, não sei o que. Aí no final eles enchem a casa do professor de milho de pipoca. Isso eu lembro. Uma arma secreta que era pra matar alguém com um raio muito quente, tá ligado? Eles conseguem reprogramar o satélite pra atirar na casa do professor. Caraca, e aí estoura todos os milhos de pipoca, cara. E sai pipoca pelo segundo andar, pela janela, velho. Sensacional. É muito bom. E ao som do Tears for Fears. Everybody. Muito bom, cara. Quando termina o né, que tá, porra, pipoca pra tudo quanto é lado, vem um monte de criança, de moleque, comer as pipocas. Aí começa a tocar. Everybody wants to... Cara, muito maneiro esse filme. Tem um cara que é mega gênio, mas que ficou maluco, e que entrou no armário e sumiu. Aí, porra. O cara vive dentro de um armário e no final é ele que ajuda a reprogramar o satélite e tal, não sei o que. É um cara barbudão. Que ótimo. Nunca falou com ninguém e morava dentro do armário. Devia morar com aquele cara que foi pro banheiro, né, cara? Namorada de aluguel. Patrick Dempsey. Ele era um nerd maldito. Isso. E aí ele ia comprar, ele tava juntando dinheiro, ele cortava grama. Queria se fazer de malandrilson. E juntava dinheiro pra comprar uma luneta. Uhum. Aí, quando ele consegue o dinheiro pra comprar a luneta, ele vê que a mina tá tentando trocar a blusa da mãe dela, que ela, a mãe dela falou pra ela não usar, e ela derrubou o vinho. Aí ele vê que ela tá se fudendo, não sei o quê. Quanto é que custa? Era o mesmo preço da luneta. Lógico. Aí ele dá o dinheiro pra ela, ela compra, só que aí ela passa um mês falando que é namorada dele. E o nome do filme chama, acho que é Come Buy Me Love. E aí, óbvio que ela se apaixona por ele no final, né? É lógico. A lenda de Billie Jean. Os caras quebram a lambreta do irmão dela e ela sai na porrada com os caras e no final tá com fogo nela. Billie Jean tem ela a ver com Michael Jackson. Não. A lenda de Billie Jean. É a Billie Jean porque era o nome dela. Billie Jean Whatever é o nome dela. E a música do Michael Jackson não veio disso aí, não? Não, nada a ver. Nada a ver? Não, a música... essa Billie Jean, que é a Ellen Slater, que eu espero que não seja parente do... Christian. Não? Ela fez a Supergirl em 80 e poucos, e ela faz a Lara hoje em Smallville. Ah, sim. Quem é Lara? Whatever, né? Só tô informando. Lara, peraí. Deve ser da mãe da cara. Ah, sim. Quase igual aos outros. Caraca, esse filme, né? Que filme é do caraca. A mulher se passa por homem por whatever, não lembro por quê. Ela tinha que querer entrar no concurso, qualquer porra, só podia homem, qualquer parada e assim. Cara, é escroto, porque a garota, ela corta o cabelo curtinho e tal, mas ela tinha umas tufas gigantes, que tanto no final do filme ela... É verdade. É esse filme sempre que a garota se veste de homem e no final se apaixona pelo cara que acha que é gay, aí ela bota os peitos pra provar que ele não é gay. E aí, no final do filme, ela abre a blusa e... Mas, cara, era gigante. Eu caí pra trás, cara. Adolescente? Porra, da tarde, caraca. Exato. E aí, nunca que um cara no colégio com aquele tamanho de seio ia passar desapercebido, cara. Nunca. Caraca, era uma facilidade de mostrar peito em filme infantil, velho. Tá aí a geração que eles criaram, né? Garota Sinal Verde. Garota Sinal Verde é mais um desses, né? Mais um desses. Os caras iam pegar uma mulher que era liberada, por isso era Sinal Verde. É, exatamente, tá aí o nome. Tinha o Quem é essa garota? Que é Madonna? Nossa! Who's That Girl? Caraca, que ela perde a memória. Ela era Cyndi Lauper, né, cara? É, ela era igual a Cyndi Lauper, né? Era meio arrastão e jaqueta de couro. Isso, e crucifixo. E era qualquer coisa também, mascando chiclete, óculos escuro, aquela porra, né? Gatinhos e Gatões é qual? Cara, era uma com essa menina de Rosa Choque também, cara. Mais um da menina de Rosa Choque. Porque os filmes dela eram sempre o whatever, né? O filme da garota Rosa Choque é sempre o mesmo. Ela é apaixonada por um cara que é mau caráter, tem um amigo nerd que no final ela percebe que é o amor da vida dela. Falou aí, a base. É isso, é exatamente isso, cara. Todos os filmes são assim. Temos Animal House, Clube dos Cafajestes, ou que tem a festa da toga. O John Belushi tá doidaço, né? Aí eles estão querendo acabar com a fraternidade deles. Eles falaram assim, quando os alemães atacaram Pearl Harbor? Aí chega um lá pro outro, vem cá, não foram os japoneses? Ele, não, deixa que ele tá louco. Aí ele fala assim, nós desistimos! Não! Esse é um filme de fraternidade, né? De faculdade lá fora. Só que são caras de 40 anos, 50, fazendo papel de adolescente. Puta, é muito ridículo, né, cara? John Belushi, né, cara? No ápice das drogas, cara. É, pariu. A Vingança dos Nerds, Azaghal. Cara, eu vou dizer pra você. Eu já achei melhor A Vingança dos Nerds. É, não, era melhor. Não. Era melhor. Assim, é legal o melecão e tal, né? O nerd agressivo. Mas, cara, é o nerd... É o... É muito escroto, porque tem o nerd homossexual, né? Exato. Tem o nerd estereótipo, tem o melecão, que é o nerd escroto, né, cara? Cara, esse filme... Tem o japonês, que é o geek. Esse filme formou toda a imagem dos nerds, cara. Parabéns, né? Que merda. Ele foi um clássico e, porra... É daí que vem a apresentação, né? É daí que vem o Lambda, Lambda, Lambda! É Lambda, Lambda, Lambda do Colégio Adams. Isso, porque era a fraternidade deles, né? O Tri Lambda. Isso. E eles se cumprimentavam falando Lambda, Lambda, Lambda. Ótimo, né, cara? Daí não tem segredo nenhum. Cara, nesse filme tem até o cara do Fukontachi, do Dragão Branco. Aquele fresco. Tem, pode ter, cara. Ele é o capanga dos alfabetas lá. E depois ele vira nerd também. E tem outra menininha aí que foi minha Rose aí. A loirinha. Sim, que é. A loirinha? Tem várias fúteis que no final descobrem que os nerds são legais e se apaixonam por ele. Ah, excelente. É muito escroto esses filmes, cara. Então, e tem o cara do ER, né? Tem o cara do ER, que é o cara mega nerd. Né? Que foi o mega... Morreu no ER e tudo. É, morreu. E teve continuações, mas são horríveis. É, muito ruim. Ele ia ser refilmado agora, mas desistiram. Tem uma cena, como o nego não entendia nada de tecnologia, né? A mulher tá tentando fazer o check-in deles no hotel, aí ela dá o enter, aí, não entrou, deu alguma coisa errada. Aí ele tenta de novo, aí, deu errado. Ah, posso ajudar? O nerd pergunta, por que você entende de computador? O cara com a camisa botada até o último botão, óculos escuros, cabelo chupado pro lado, você entende de computador? O seu problema é a digitação, tente arquear mais os dedos. Ela digita com os dedos arqueados, aí ela consegue fazer o cadastro. Cara! Filha da puta, o roteirista não entendia nada de computador, né, cara? Qualquer coisa, né, cara? Curtindo a Vida Doidado. Cara, esse filme é foda pra caralho até hoje. Esse filme, cara, foi o Matrix da década de... Foi o Matrix. Cara, a maior revolução, o maior ícone, é tudo que sugou o Matthew Broderick. Acabou com o talento, mas sugou tudo, cara. Foi, ele gastou todos os pontos de talento ali. Esse filme é o ícone da rebeldia. É muito 80, bom, cara. Ele é o cara que todo mundo queria ser no colégio, né, velho? Exatamente. O Ferris Bueller, o cara que mata a aula, se dá bem, todo mundo ama ele. É, fora isso tudo, né? Uhum. É que é um filmaço, bem feito pra caralho. Até hoje não perdeu um pingo de qualidade. A ideia dele falar com a câmera e tal. Exato. É muito foda aquilo, cara. Exatamente. Tem uma cena que ele vai buscar a namorada no colégio. Caraca, essa cena é inacreditável. Aquele lembra do bigodinho, diretor? Seu Rooney? Rooney! Rooney! Então, ele combina com o Cameron, que é amigo dele. Isso. Pra tirar a namorada da escola. E ele inventa que a avó dela morreu. Isso. E aí, manda o Cameron ligar, dizendo que é o... Fazendo uma voz assim, dizendo que é o pai. Ô, Sr. Rooney, por favor, minha mãe faleceu, quero puxar a vida. É assim mesmo. Por favor, a minha filha. E o Ferris Bueller tinha faltado. É, e ele sabia, o diretor queria pegar o Ferris Bueller, né, cara? Era o objetivo de vida do diretor, né? Ele sabia, porra, é o Ferris Bueller que tá armando pra mim, né? Exato. Aí ele pega o telefone, cara. Escuta aqui, seu mau caráter, seu imbecil. Eu vou pegar você, o cacete. Cara, ele fala o Diabo 4. O Ferris Bueller. Enquanto isso, o Ferris Bueller ligou na outra linha e a secretária atendeu. Aí o diretor tá se divertindo. Olha, por que que você não traz o corpo da velha aqui? É, isso aí. Aí eu libero a sua filha. E a secretária tá assim com as mãos... Uma gordinha baixinha. Acenando as mãos com desesperada, cara. Aí ele, peraí, só um minutinho. Aí ela, Ferris Bueller está na linha 2. Aí ele olha, dá close no telefone com a outra linha piscando. A câmera dá um close lento na cara dele, cara de desesperado. E aí começa a tocar um sino na música. E o sino toca cada vez que acende o botãozinho da linha 2. É sensacional a cara dele. Cara, tem tantas. Não, não dá pra citar, cara. Eles vão pro restaurante e o cara quer expulsar ele. Vão pro museu, cruzam com o pai dele, né? Ah, não. A irmã vai presa tentando provar que ele tá matando aula. E contra com quem? Quem? O Charlie Sheen. Charlie Sheen é o drogado, cara. E tem o final, cara, que é aquela corrida desesperada pra ele chegar em casa antes da irmã. É. Que tem aquela musiquinha. Tã, tã, tã, tã, tã, e ele vai correndo e pulando e pula na cama elástica. E eu maneiro que ele passa por duas mulheres tomando sol no gramado, aí ele para, volta. Oi, tá bom, seu Ferris Bueller. Cara, mas esse filme, olha só que genial, como ele é bem dirigido. Você vê os pais andando, indo pra casa de carro, né? Numa velocidade normal, e tem hora que ele tá pulando por uma cerca-viva e ele tá em câmera lenta. Uhum. E aí ele vem descendo em câmera lenta e os pais chegando na porta de casa, normal. Aí volta pra ele na câmera lenta, sabe? Como mostra assim, corre, vai, filha da puta. É muito bom, deixa cara. Deixa vocês esperados. Mas, cara, tem cenas que eles vão no restaurante, ele fala, ele inventa que ele é o rei da salsicha de Chicago. É. Quer que eu acredite que eu sou o rei da salsicha? Ele manda a namorada ligar falando: ah, eu gostaria de falar com fulano de tal, o rei da salsicha de Chicago. Aí descreve. E como ele é? Ah, ele é jovem, tá usando uma jaqueta de couro, é extremamente charmoso. Exato. Eles vão naquela torre gigante e deixam o carro, né? Lembra que o Manobrista sai? É, puta que pariu, mas do Cameron, do pai, cara. Do Cameron. Toca o tremo do Star Wars e tudo, com eles voando. Com não, aquela... Eles vão pra parada no meio da cidade, cara. A parada. Essa cena é clássica também, que toca Twist and Shout. Primeiro toca Dan Quixote, que foi uma música que a vida inteira eu quis descobrir qual era, só descobri burro velho, que não tinha... Nessa época não tinha, se eu ouvi uma música, não sei como saber, né? E aí depois ele toca o Twist and Shout, uma cena clássica, e todo mundo adora, e o Cameron não acredita, ele fala, cara, como é que ele consegue isso, cara? Não, e tem o começo, é muito bom, cara, quando ele tá fingindo que tá doente pros pais. Aham. Que fica dando mordidinha pra tentando morder a mão da mãe. Ah, entendi. Meu, mano, é muito escroto. Aí depois faz aquela armação de ronco e bonequinho na porta. Ah, bonequinho, muito bom. Ele não vai na aula, aparece a aula dele. E aí começa a fazer a chamada. Fulana, ciclana, não sei o quê. Bueller. Bueller. Bueller. Bueller. Bueller. He's sick. Aí na prova, a emenda feita pela doutrina... Doutrina o quê? Alguém? Alguém. Alguém? Alguém. Alguém sabe? E é muito bom porque ele só mata a aula, mas desenvolve uma lenda já, né? Que o cara tá com câncer nos rins e... Save Ferris, né? É, tem até a banda hoje, né? Tá arrecadando dinheiro pra salvar o Ferris. E a irmã putaça, né? Que manda um... flores pra casa dele. É pra comprar um rim novo, um fígado, sei lá. Que loucura, cara. E o diretor, Rooney, vai na casa dele, toca a campainha, o interfone. Isso. Ele, ah, oh, obrigado por ter me visitado, mas eu não posso descer. É gravação. Obrigado. Aí ele toca de novo, ah, oh, obrigado por ter me visitado. Aí ele fica putaço, muito bom, cara. É, aquela cena que vai por trás, ele tem um cachorro, ele fica na lama. O final é fantástico, cara. Final. Diretor todo lanhado, cara. Uma cena do diretor, ele sai correndo nessa cena que ele vai pegar a namorada do cara pra entregar o suposto pai, e ele não pode passar pras turmas que ele tá correndo pelo corredor. Muito bom. Ele vai parando, a cada porta ele vai parando, fingindo. Ele vai andando, aí volta a correr, vai, volta a correr. E aí o Cameron descobre, né, que o carro tá com a quilometragem lá em cima, né? Uma Ferrari vermelha. Né? Na verdade, é um carro antigo, da década de 50, e ele sabia que o velocímetro lá, a quilometragem, na verdade, né, ia pra frente, mas o Ferris Bueller convenceu ele que se eles engatassem a marcha ré, isso, que a quilometragem voltava. Que maluco. Que escroto, né, cara? Eles levantam o carro no macaco, no... É, e deixam lá na tinha uma vitrine, né? Uma varanda toda pro carro, né? Exato. Aí eles deixam o carro na marcha ré, ligado com um tijolo no acelerador. A cena que primeiro que o Cameron vê o velocímetro estouradaço, é muito boa. Que dá um berro. O berro. E fica catatônico. Fica o tempo que eu tô. Cara, mas o carro é uma Ferrari vermelha, né, cara? É um senhor carro. Ah, e ele falava que o pai cuidava mais do carro do que da mãe dele, né? Era um casamento falido e ele era um moleque problemático. E aí quando ele vê que não deu ré nenhuma, ele enlouquece. Aí começa a achar, ah, então foda-se, começa a chutar o carro, vou enfrentar meu pai. E aí o carro sai do macaco e voa penhasco abaixo, cara. Aí tem a cena clássica, né? Que ele vai olhar no vidro, o que foi que eu fiz? Aí o Ferris Bueller, cara, é um desgraçado, você destruiu o carro. Muito escroto, né, cara? A irmã do Ferris Bueller, ela fez Dirty Dance, exatamente. É verdade. Ela fez, ela é a baranguinha do Dirty Dance. Muito bom. Agora a explosão de cabeça. O Cameron já foi capitão da Enterprise. Caraca. Verdade, é verdade. É a Enterprise B, que é só uma pontinha no filme, mas era. Uma coisa que eu queria muito ver, cara, era uma continuação do Curtindo a Vida Doidado, cara. Toda vez que alguém bota que isso vai acontecer, eu caio que nem um patinho. É, teve um boato, né, que eles iam fazer. O Ian Black botou no blog dele. escreveu um roteiro fantástico. Que ele ia ser advogado, cacete? Isso, e que ele ia pirar e tirar outro cara, ia ser folga. Demais. Ia aparecer, devia, já pensou se ele era um advogado e ter que enfrentar uma causa com o diretor Rooney? Porra, cara qualquer coisa que decide, botasse esse pessoal então... de volta ia ser muito bom, cara. Mas é um perigo, né, de ser uma merda foda. Ah, mas se for bem feito, né, cara? Mas e aí, no final, a irmã decide no final ajudar. Decide ajudar, sim. Mas e aí, no final, o diretor todo fodido e tal, entra a nossa querida música, não, né? Ele pega um ônibus escolar de carona. Ele tá muito fodido, com o lábio aberto, sem sapato, pisou na fossa. Calça rasgada. Tudo rasgado, ele vai entrando. Ele tomou um chute na boca, da irmã do Ferris, cara. Já tava treinando pro Dirty Dancing. É. E aí ele vai entrando no ônibus e tá lá todo mundo sem Ferris, o cara. É muito escroto, cara. Não, a motorista pergunta, seu Rooney, quer carona? E ele, os movimentos, né, corporais são lentos, né? Tipo assim, você vê que ele tá pensando, né? Devo, mas também não vou andar, sabe? Aí ele sobe lá com aquela coisa e senta do lado de uma geek. É, muito bom. Maluquinha, ela chega assim, quer um chiclete? Tava aqui no meu bolso bem quentinho. Aí ele pega o chiclete da mão dela lentamente e joga fora. Sensacional. E os créditos rolando, né? E aí termina com o Ferris Bueller no banho, né? Ah, muito bom. Falando com a câmera pra terminar. Acabou. Vai pra casa, pô. Sensacional. Às vezes a gente acha que tem que ter isso no final do Nerdcast, né? É verdade. Gente, vai pra casa. Tira da pesada. Clássicos do Eddie Murphy, né? Ah, o primeiro é fantástico. O primeiro, assim, regra dos 15 anos, prepare-se. É, você não pode esperar, depois que você vê 24 horas, né? Tem um realismo nas cenas de tiro e tal, né, cara? Uhum. Que é um absurdo como os caras atiram e se protegem e fazem ah, tudo. Ah, não dá mais, né, mas cara? A história é maneira, cara, a história é maneira. Aquela perseguição que ele faz de botar banana no carro da polícia. Pô, tudo. Nossa, da banana é demais. Isso é muito. Essa parte dele com os dois policiais é muito maneiro. Foi esse ainda. Filme que explodiu, porque o Ed Murphy era um cara de Saturday Night Live. Isso, né? Isso. E esse filme é que explodiu a carreira dele, né? Mas é bom, cara. O segundo e o terceiro lá já são uma foda. O segundo não é maneiro. O segundo tem a Bridget Nielsen, né? Que ele chega pra ela e fala assim: vem cá, quanto tempo você demora pra raspar suas pernas, hein? Que é muito. Aí no 3, já não tem mais aquele cara. O velho, o policial velho. Eu sei que o chefão chamava Bogomil. Bogomil! Bogomil, não é mesmo? No 2, o Ed Murphy, que é o Axel Foley, que uma vez o Azaghal virou assim. No auge da febre do Guns N' Roses, tá ligado? Ele vira pra galera e fala assim: caraca, brother, o meu ídolo é o Axel. Aí, todo mundo, Axel Rose? Ele, não, Axel Foley. Do 3, eu só me lembro do George Lucas, cara. Oi? George Lucas? Ele aparece. Ah, é tá mesmo? A confusão no parque de diversões. Caraca, no pior filme ele mete a cara. Impressionante, aí aparece cara. Lá o George Lucas com a família. Oh, o que está acontecendo? Esse filme é muito ruim. É horrível. Cara, é ruim na época. No Tira da Pesada 1, a melhor participação é do Primo Cruzado. Ah, ah é verdade! Aquel! Aquel! Ele é muito bom, cara. Caraca, ele é o dono da galeria de arte, né? Uma parada assim. Aliás, Primo Cruzado é bom até hoje. Anote aí. Acho que mudou a produção, né, cara? Porque o 1 e o 2 eram produzidos pelo Jerry Bruckheimer. Ah, era? É, e o 3 não. O 3 eu acho que passou pra outro estúdio, outra produtora. Teve uma queda, apesar do filme ter sido dirigido pelo John Landis, né, cara? Que é um bom diretor, né? Fez Gremlins, né? Lobisomem Americano em Londres. Mas, infelizmente, o filme foi uma... O Rapto do Menino Dourado. Caralho, que bom. Um clássico, um clássico. Ele pega aquela roda tibetana que você... É uma coluna que tem uma roda que você gira pra falar lá com o mestre. Uhum. E ele faz um scratch. Eu quero punhar. É muito escroto. Tem uma cena muito foda também, que a mulher lá, tibetana, que vai contratar ele pra achar o garoto dourado, leva um pergaminho enrolado. Aí ele pega assim, detetive particular do gueto, né? E fala assim, que isso? Olha só o tamanho desse baseado. Tu vai ser presa, garota, hein? O que você vai fazer com isso? Vamos fumar? Vamos fumar? E o dublador do Ed Murphy era muito bom, né, cara? É o Mário José Andrade, cara. Ele é um fenômeno, cara. Ele a é risada voz. É muito boa, né, cara? Esse filme é ótimo, cara, porque tem aquele cara que é um ruivo, que sempre fazia papel de vilão, né, nos anos 80, que ele era o diabo. É, aí tem uma parte que ele sacaneia o diabo e tem uma plateia rindo e batendo palma e ele... Isso é um sonho dele, né? O cara entrou no sonho dele e tá num sitcom louco, né, cara? É muito bom, cara. O outro do Ed Murphy é o Príncipe Nova York, né? Porra, muito bom. Que é fodástico. Então, o filme é maneiro, mas foi quando ele começou a escrutizar que ele resolveu fazer 1 milhão de personagens no mesmo filme. Mas nesse filme ficou muito bom. Ficou. É, mas agora todos os filmes, ele é todos os personagens, porra. Não, é foda, complica, né, cara? Esse é legal que ele, os três barbeiros que trabalham no salão. Isso, exato. Eu falei que o Rock Marciano era bem melhor que qualquer... não sei o que. Não, o Muhammad Ali era bom, mas só que depois que ele virou Cassius Clay. Ele falou com uma voz assim, o outro. Eu não vou falar mais com você. Eu não vou falar mais aqui. Eu estou aqui trabalhando. Você não sabe nada de Rock Marciano. E esse que tem o Soul Glow, né, cara? Caraca! Soul Glow, cara, até hoje. Até hoje, cara. Até hoje, eu vejo uma brilhantina. É Soul Glow, cara. Virou gíria, né, cara? Cabelo ruim com gel, brother. É, cara, quando eu fiz o meu curso de mecânica... Caraca. Tá bem. Eu dei apelido pra todo mundo na minha turma. Pronto, né? E um... Tinha o Ben Solo, Chiquinho Thundercats, o Tartovo. Começar de novo, por quê? Não, o cara era, sei lá, 70 anos fazendo curso de mecânica, cara. Começar de novo. Tinha o Fedidinho e tal. Mas o melhor, cara, era o Soul Glow. Quando o cara entrou, sem sacanagem, eu fiquei com lágrima nos olhos, cara. Tocou a musiquinha e o caralho, né? Porra, cara, que cabeleira caprichada. Cara, mas era muito Soul Glow, cara. Eu cheguei a falar alto, meu irmão. Não. Falei, Soul Glow. Tivemos também um tema recorrente em dois filmes, que era aquele de troca de mente. Ah, sim. Uma mente... Pai e filho. Tal pai, tal filho, que era com o Dudley Moore e o moleque do Wonder Years. Era ele? Caraca, o Kevin Arnold. Kevin Arnold. É, isso aí. Que virou depois capanga do Dr. Evil. Exato. Não, Pera. Tu tá confundindo os dois filmes, eu acho, se pá, não tá? Ah, eu acho que eu tô, é verdade. O do Dudley Moore, o do garoto do Kevin Arnold, é com o policial amigo do Axel Foley. Isso! Isso mesmo, magrinho. É, exatamente. É, e do Dudley Moore, eu não sei com o que era, com outro moleque. Kevin Arnold, ele tinha uma caveira, uma parada meio voodoo que troca eles. Isso aí. Não, tinha um também que não era uma troca de corpos, mas sim uma possessão do Steve Martin. Caraca, o espírito baixou em mim. Caraca. Engraçado. Que filmaço, cara. O Steve Martin, ele tem um controle corporal, assim, digno do Jim Carrey. O Steve Martin, eu não sei, ele tá apagado, mas ele era um gênio da comédia. Ele tá apagado porque, na verdade, ele não tá fazendo filme. Não, ele faz esses 12 é demais, 12 é demais, 12. Aí não... Ah, é, puta. Eu vi um com ele, com a Goody Hall, que eles ficam no hotel. Ele, Goody Hall e o John Cleese, é o gerente do hotel. Olha! É fantástico, cara. E é recente. É? Ah, então é bom. Mas esse espírito baixou em mim, cara. Porque baixa o espírito... De uma mulher na metade. Na metade, cara. E parece que são duas pessoas, cara. Inacreditável como é que ele faz ele aquilo, cara. Ele controla metade, o outro espírito controla a outra. A mulher controla a outra metade. Cara, é sensacional. Cara, não passou na sessão da tarde, mas agora tu falou. Tem um filme brasileiro aí que é com o Tony Ramos. Não. Não vou deixar você falar sobre isso. Mantendo no Steve Martin, tem um que é um clássico foda, um filme engraçado pra caralho, ao mesmo tempo emocionante no final. É o que eles estão viajando a trabalho, não se conhecem, nem o Steve Martin, nem o John Candy. Cara, é muito engraçado. E aí os voos estão cancelados, caralho, e eles voltam pra casa. Até antes só do que mal acompanhado. Cara, que filme foda. Muito maneiro. Cara, eu vi esse filme muitas e muitas vezes, cara. É a parte que eles passam entre os dois caras. Puta que pariu, cara. Eu lembro dessa parte até hoje, quando eu faço minhas ultrapassagens malucas, cara. Ai, que horror. O Steve Martin tá dormindo, eles estão rachando um carro alugado. E aí o John Candy com aqueles casacões gigantes e o aquecimento tá ligado do carro, então ele começa a ficar com calor. E começa a tirar o casaco. Toda vez que eu tiro o casaco sem parar o carro, eu lembro disso. Ele tira o casaco sem parar o carro, continua na estrada. O problema é que a mão dele prende, engancha na alavanca do vidro. Putz. E ele não consegue tirar e o carro vai pro meio da pista. Isso. E tem dois caminhões vindo, cara. E ele encaixa no meio dos caminhões. Na hora que ele vai encaixar, o Steve Martin acorda. E, cara, tá perna de faíscas, sabe? Dois caminhões. Aí ele olha pro... O John Candy tá vestido de demônio e rindo. E aí quando ele sai, Steve Martin tira a mão do painel e tá a marca dos dedos dele no painel. A tensão foi tanta que ele cravou os dedos no painel e o John Candy entortou o volante. Exatamente, muito bom. E no final dá mó pena que o John Candy não tinha família, não tinha ninguém. Não tem ninguém pra passar o Natal, era sozinho, aí ele chama ele pra passar o Natal com ele. É, bem triste, cara. Michael Keaton, Fábrica de Loucuras. Cara, esse filme me marcou muito, cara. Eu adorava. O Michael Keaton tinha uma fábrica de carros. Ele era gerente, sei lá. E ela é comprada por uns japoneses. Uma empresa japonesa. Ele é do sindicato. Aí os japoneses vão cortar, tipo, vão demitir 70% dos funcionários. Exato. Ah, eu sei que ele se mete numa enrascada lá entre os japoneses e os funcionários lá. Choque de culturas entre os japoneses e os americanos. Tem que fazer, tipo, 2 mil carros em um mês. Ah, era 3 mil carros. No final, só ele que vai, que não sei o quê, porque não tinha acordo. Ele tinha falado que tinha feito um acordo com os japoneses, não tinha acordo nenhum. Tipo, o nego falou assim, mas se fizermos 2.500? Ah, não, 2.500 aí não vai fechar, só vai demitir 20%. Aí eles fazem os últimos carros todos sem vidro, sem nada, e chega lá o grande presidente lá. E acaba ficando com o coração mole, né? Ele, são 3 mil carros, né? Todo mundo, conseguimos nossos empregos. Ele não dá aquela polidinha no vidro? Dá, ele não tem vidro. Aí vidro que não existe, né? Finge que tá polindo o vidro, muito bom, cara. Já que tu falou de Batman, né? Vamos puxar o Michael Caine, mordomo do Batman. Aham. Uh-huh. Junto com o Steve Martin. Ah, cara, já sei. Os Safados. Os Safados. Bom, né? Cara, esse filme é de você cair pra trás de rir. A cena que eu mais gostei desse filme é quando o Steve Martin tá fingindo que ele é paraplégico. Ah, essa cena é clássica. Cara, começa a dar porrada na perna dele. É porque a história é que eles são dois trambiqueiros. Isso. Que trabalham em equipe. Uhum. Mas aí eles brigam e passam a disputar uma mesma mulher que seria o golpe deles, que é a mulher mega milionária. Exato. O Steve Martin, ele vai pelo lado da pena. É. Então ele vem como um militar reservista que ficou paraplégico em combate. E o Michael Caine, ele vem como um figurão, conquistador, né? Um médico, especialista em paraplégico. Aí tem a cena que vamos testar a sua sensibilidade. Ele pega uma vareta, né, cara? Começa a tentar uma porrada na perna do cara. Na frente cara da mulher, pode, né? Ele não pode, né, demonstrar que ele tá sentindo dor. Aí ele chega assim, ele fala assim, tá sentindo alguma coisa? E pá! Uma porrada! Ele faz aquela careta foda. Aí chega, nada. Nada. Nada. Tá, vou bater de novo. O cara toma a distância de 20 passos, vem correndo, cara. Cara, e a cara do Steve Martin é tudo, cara. Ele fingiu que não tá sentindo nada, cara, com aquela cara. Não, e ele chora, né? Ele até não aguenta, começa a escorrer uma lágrima. Chora, ele chora, cara. Começa a escorrer uma lágrima e ele faz com a cabeça, né? Então... Esse filme, no começo, eles não se conhecem. O Michael Caine é um cara trambiqueiro, mas refinado, assim, requintado. O Michael Caine acha o Steve Martin meio, tipo, sem classe. E eles ficam disputando. Uhum. Depois que eles ficam juntos, amigos, aí o Steve Martin chega e finge que é um débil mental. Ele é muito escroto. Ah, cara, é muito escroto. O nome dele é Rupert. Você lembra disso, Azaghal? Lembro, como pode esquecer? Rupert. O meu personagem atual de RPG, eu chamo Rupert, não é à toa. Aí o Rupert começa a gritar. A mulher, ai meu Deus, o que é isso? Aí Rupert se comporte, ele, eu acho que meu saco caiu. chuva de milhões. Cara, esse é um filme daqueles filmes de testamento que é o melhor filme de testamento. Muito bom, né, cara? É com o Richard Pryor. É fantástico, cara. Esse filme é fantástico. Bom. O Richard Pryor e o Gene Wilder faziam uma dupla inacreditável, né? Ah, é. Mas nesse caso ele tava sozinho. Nesse filme ele era um jogador de beisebol, tinha um timeco de nada, pobre. E um tio dele, o Mark Ultramilionário, morre e deixa uma mega herança pra ele. Isso. E aí era assim, ele ou pegava 30 milhões de dólares. Isso. No ato e ir embora. Isso. Ou ele tinha que fazer o seguinte, ele tinha que gastar 30 milhões de dólares em um mês. Tinha um joguinho, tinha o filho da puta dele. Ele tinha que gastar 30 milhões, tinha que ficar zerado no final de 30 dias. Sem ter nenhuma posse. Isso. E aí qualquer posse você, né, configurava um bem. É, não tinha... E ele ganharia 300 milhões se ele conseguisse, né? E ele não pode contar pra ninguém esse segredo, né? Então ele... quer dizer, ele começa a fazer de tudo. Só os advogados que sabem querem fuder ele de todo jeito, porque se ele não consegue, a herança fica pro escritório. Ai, cara, how convenient, né, cara? Alteraram o testamento velho, né, cara? Tem várias regrinhas. Ele pode doar o dinheiro, o dinheiro todo, tem só uma porcentagem, né? Não pode doar, ele começa a dar festa, contrata pessoas. Paga fortunas, né, cara? Chega assim, você quer ser meu segurança? Quanto? Sei lá, 5 mil dólares por dia. Exato. Ele entra no banco pra pegar o dinheiro, 30 milhões de dólares. E ele vai sair com 30 milhões de dólares do banco, ele pergunta pro segurança do banco, cara. Uhum. Você quer trabalhar pra mim? Quer trabalhar pro segurança? Exato, paga o segurança. Contrata um motorista de táxi pra contratar uma frota de limousines. É, dá um tijolo de dinheiro na mão do cara. Muito bom. Começa a patrocinar programas malucos. O cara queria botar um motor num iceberg pra trazer ele até os trópicos, isso. Cacete. Aí derrete, né, o iceberg. Exato. Mas mesmo assim ele não ia conseguir gastar 30 milhões num mês. A ideia genial que ele teve, foi se candidatar, foi a presidente que ele se candidatou. A prefeitura de Nova York. Pode escrever. Porque, cara, campanha política não tem jeito. Exatamente. Chupa dinheiro, cara. E aí que é o clássico, como ele não podia ganhar, né? Porque senão tá punido. A campanha dele é a que eu falei aqui, vote em nenhum dos três, exato, né, cara? Exato. Eram só dois candidatos, ele era o terceiro e ele queria que as pessoas não votassem em ninguém. Isso. E aí todo mundo queria votar nele agora. Ele não, pelo amor de Deus. Ele quase ganhou, né, cara? Ele retira a candidatura no final. Ele retira. Ele faz de tudo, ele até jogar dinheiro, né? Aposta em beisebol, em cavalos. Uhum. Quebra o bookmaker lá. O cara volta putaço. Pô, o cara jogou só no azarão e ganhou uma fortuna. Exato. Ele ganha. Ele ganha, ele fica desesperado. Não, meu Deus do céu, não. Ele manda a decorar o hotel, o quarto de hotel com móveis alugados. É muito bom, cara. É sensacional, cara. Mas a melhor sacada dele pra perder dinheiro, ele vai numa loja de selos, de coleção de selos, compra o selo mais caro que tem. Mete no envelope e manda pros advogados. Exato, muito bom, cara. Porque o selo de coleção, quando você usa ele perde valor. Falou, né? Que tem aquele carimbão em cima, né, cara? Muito bom. Essa foi a melhor, cara. Muito bom, cara. Cegos, Surdos e Loucos, com o Richard Pryor. Cara, é muito bom. O Richard Pryor é surdo. E o Gene Wilder é cego. E aí ele fica falando devagar. Ei... Você está me entendendo? Ele, eu sou cego e não retardado. O Gene Wilder, cara, nada supera a Dama de Vermelho dublado. A voz é, cara, muito boa dele dublado, né, cara? Cara, lançaram um DVD, eu fui que nem um animal comprar, cara. Eu fui que nem uma besta enlouquecida, botei no DVD, não tinha dublagem. Não tinha dublagem. Só inglês. Cara, é uma decepção, cara. É muito escroto. Mas esse filme tem cenas clássicas que eu repito a minha vida inteira. Aqui, a da banheira, você lembra dessa banheira? Ele faz uma maior armação pra sair com a Kelly LeBrock, né? Que era a musa da época. Que fez Mulher Nota Mil. Mulher Nota Mil, né, cara? Clássico de... Mais outro clássico. Mulher aí, Steven Seagal, né? Vocês sabem, né? Apanhou que nem banho ladrão daquele cara. E ele arma um maior esqueminha de mandar um telegrama pra casa. Ele mandou pra ele mesmo. Um amigo liga tal hora pra falar que ele tem que ir trabalhar, não tem jeito. É. E aí a mulher dele tá contando de um outro caso de um conhecido deles que o cara traiu e a mulher fez e aconteceu. E ela tira uma arma da bolsa e fala que se ela fizesse, ia dar um tiro no saco dele, não sei o que lá. É. E ele tá tomando banho na banheira. E aí tem o telegrama, né? Cara, e a cena é tão engraçada, cara, que ele pega a correspondência e a mulher, ele fica olhando aquela cara dele assim, ai, meu Deus, eu não admito isso. Eu não admito. Ela, não, você tem que ir trabalhar. Não vou. Aí ele começa a bater na banheira. Não vou! Cara, é muito engraçado, cara. Muito bom. É, cara, eu adoro esse filme, esse cara. Esse filme é ótimo, cara. Além dele ser muito bom, cara, a dublagem dele é meio tipo nordestina, né? É, cara, é fantástico, cara. Ó, meu filho, ó o que você tá fazendo. Ah, eu já sei quem é o dublador dele. É o que faz a voz do Salsicha, do Scooby-Doo. Eu acho que é sim. Ó, fantástico. Meu filho. E no final, a Kelly LeBrock era casada com... piloto comercial. Cara, a Kelly LeBrock era uma loucura, meu amigo. Eu era louco por essa mulher. E ela parece pelada no final. Parece. Paga escova, como diz, cara, a Vingança do... Eu cansei de dar pause vendo esse filme, cara, pra olhar, quando era moleque. Tá sendo aquela levanta da cama, né? Exatamente. VHS, cobertura. Meu amigo, que para assim, fica tremenda a imagem, né? Se tu conseguir sincronizar, não tem problema ficar tremendo. Aí, eu acabei de ver uma foto aqui da Kelly LeBrock. Ela tá maior que a Alcione, brother. Não. Não faça isso comigo. Peraí. Você viu também? Meu Deus, não. Não acredito. Caraca. Não. Acho que é? Não faz isso não. Caraca. Cara, o tempo, meu irmão. Ele é implacável. Ele vem com força e sem piedade, cara. É inexorável. Cara, eu vou dar um conselho. Quem tem a Kelly LeBrock dos anos 80 na cabeça, nunca digite o nome dela no Google. Tinha um amigo meu que ele falava, cara, que o homem envelhece e a mulher apodrece, meu amigo. Amigo teu. Amigo teu. Acabou esse programa, né?